Muito bem. Então, nós estamos aqui para a primeira aula do curso de Introdução ao Pensamento Filosófico. Na verdade, a primeira aula do primeiro módulo desse curso. Esse é um curso com vários módulos e o objetivo primário do primeiro módulo é acostumar os alunos, então, com o exercício ao qual se dedicavam Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, é por isso que no primeiro módulo não é recomendado o uso de muitos recursos audiovisuais e coisas assim. Então, o suporte de obras de arte... Com licença. Bom dia. O uso de slides, obras de arte, não é recomendável. Então, primeiro, é preciso acostumar o aluno, certo? Com um objetivo que no começo... com um exercício que no começo era feito somente com o suporte de livros e da conversação com outras pessoas. Certo? Veja bem, nos últimos milênios, poucas palavras mudaram tanto de significado ou passaram por uma série de mutações de significado, ampliações e restrições, ampliações por um lado e restrições por outro. Poucas palavras sofreram tantas modificações desse tipo quanto a palavra filosofia. Veja bem, a ideia da filosofia como uma profissão que pode ser exercida soaria muito estranha aos ouvidos do Platão ou de Sócrates. Então, primeiro, vamos tentar nos colocarmos na situação dos primeiros filósofos, para entender como eles entendiam essa atividade. Está claro isso aí? O método será o quê? Então, por um lado, eu vou ficar expondo uma série de princípios, teses e hipóteses. Por outro lado, cada vez que os termos ou as afirmações que eu fizer não ficarem claros, claramente definidos na mente de vocês, vocês têm que perguntar alguma coisa. Quer dizer, então a gente não vai fazer uma aula, uma exposição, e no final dela nós temos um período de perguntas. A aula está aberta para perguntas o tempo todo. As perguntas que não forem cabidas no momento, quer dizer, que eu perceber que serão respondidas pela mera exposição posterior, então a gente diz, não, depois a gente responde isso. E as outras a gente responde na hora, porque elas vão clarear aquele ponto para aquele aluno e, ao mesmo tempo, vão melhorar as coisas para os outros também. Então, não hesitem em fazer perguntas. Está claro, hein? Quer dizer, a ideia é justamente se exercitar na atividade à qual se dedicavam Sócrates, Platão e Aristóteles. Está claro, hein? Então, a primeira coisa que nós temos que entender para entender filosofia é o significado original ou o significado comum e corrente da palavra sophos em grego na época dos primeiros filósofos. Quer dizer, sophos significa literalmente sábio, mas essa palavra tinha uma conotação muito diferente da que tem hoje. Veja bem, sophos era qualquer mestre em uma arte ou em uma técnica. Então, por exemplo, um mecânico excepcionalmente competente seria chamado sophos. Sophos na arte da mecânica. Um nadador excepcionalmente competente seria chamado sophos na arte da natação. Então, em primeiro lugar, a palavra tinha este sentido. Está claro isso aí? Ora, tornar-se um sophos em qualquer arte ou em qualquer técnica significava, portanto, o sujeito dispor de certos conhecimentos, quer dizer, o sujeito entender ou ter claros na sua própria mente os princípios fundamentais que orientavam um ramo de atividade, um campo ou um tipo de atividade, e ao mesmo tempo possuir as habilidades práticas ligadas a realizar as finalidades próprias daquela atividade. Está claro isso aí? Então, veja bem, um corredor excepcionalmente hábil, um atleta excepcionalmente hábil, seria chamado um sophos naquele tempo. Está claro isso aí? Em determinado momento da história, quer dizer, em algum momento entre o século VI e o século V a.C., a palavra Sophos adquiriu um outro significado. Houve um salto abstrativo e alguém, não se sabe quem, concebeu a ideia. Imagine alguém que seja um Sophos em vida humana. Quer dizer, alguém que não seja um mestre numa arte específica, mas um mestre na arte de viver a sua própria vida. Está claro isso aí? E aí concebeu-se a ideia do sábio. Quer dizer, a palavra sábio, embora ela seja a tradução literal de Sophos, ela na verdade traduz somente este sentido de Sophos. Ninguém aqui ousaria chamar, vamos dizer, o Pelé de sábio. Não é isso? Mas os gregos não teriam medo de chamá-lo de Sophos, porque ele seria um mestre numa arte específica. Está claro isso aí? Então vamos tentar captar um pouco o conteúdo abstrato dessa palavra Sophos quando aplicada ao sujeito que seria mestre em vida humana. Veja bem, então vamos usar para entender isso uma das técnicas criadas ou sistematizadas por esses primeiros filósofos para entender um conceito desconhecido ou um conceito novo. Quer dizer, uma das técnicas para entender um conceito cujo conteúdo você ainda não compreende teria a ver quais são os contrários desse conceito. Está claro isso aí? Então, por exemplo, o jeito que é conceber a ideia de infinito, ele imagina a ideia de finito e aplica a contrariedade a ela. Está claro isso aí? Então, a mesma coisa com o Sophos, certo? Qual o contrário do Sophos? Qual o contrário do sábio? Então, essa não é uma pergunta retórica. Vocês devem responder. Quem será a primeira vítima? Não cabe a mim decidir. Veja bem, é comum, certo, que nós associemos a palavra Sophos ou sábio à atividade intelectual ou espiritual. Não é isso? Quer dizer, ninguém pode dizer que um sábio é um sujeito que é completamente ignorante acerca de qualquer coisa. Não é assim? Que a palavra Sophos, que a ideia de Sophos, contém uma dimensão intelectual, é quase que evidente. Em geral, quando nós afirmamos que alguém é sábio, fulano é um grande sábio, foi um grande sábio, está incluído nessa afirmação a ideia de que ele compreendeu alguma coisa de muito importante. Está claro isso aí? Então, essa é a primeira nota da ideia de sábio e que vocês devem realmente anotar, porque será uma das notas que vão nos guiar nessa processo de entender o pensamento filosófico. Quer dizer, é Sophos, para ser Sophos, uma das coisas necessárias é compreender alguma coisa de muito importante. Quer dizer, um sujeito que simplesmente entendeu ou compreendeu uma coisa que é banal, um fato que é banal para a vida humana, não é chamado um sábio. Não é assim? Então, por exemplo, todos nós sabemos que nós precisamos de algum dinheiro para sobreviver. Todo mundo aqui entendeu isso. Certo? Mas nenhum de nós é chamado sábio por causa disso. Está claro isso aí? Quer dizer, a ideia que todos aqui temos de que é necessário possuir algum dinheiro para viver bem, certo? Não é excepcionalmente profunda. Certo? Ela não é a chave explicativa da vida humana. Embora a compreensão dessa ideia facilite a nossa vida e nos permita levar uma vida melhor do que na ausência dessa compreensão, essa ideia está muito longe de resolver os problemas fundamentais da nossa própria vida. Está claro, essa ideia, essa compreensão não resolve nem o problema de, da onde eu vou conseguir dinheiro? Essa ideia, na verdade, só cria uma situação problemática. Está claro aí? Então, o Sofos não é o sujeito que compreendeu algo banal sobre a vida, mas algo de fundamental, profundo e de difícil compreensão, evidentemente. Está claro isso aí? Essa dificuldade da compreensão, quer dizer, a ideia de que o sábio se dedica a algo de difícil compreensão, é que envolve a figura do sábio numa aura carismática. Não é isso? Quer dizer, quando dizemos que alguém é um sábio, nós normalmente dizemos isso com um sentimento de reverência. Não é isso? Não é como a mesma coisa quando você diz, fulano é médico. Você diz que fulano é médico, você simplesmente está dizendo uma profissão. Você não sente uma especial reverência pelo fato de ser médico. Não é isso? Ou quando você diz, fulano é chinês. Também você não sente nada especial. Então diz, fulano é chinês. Não é isso? Mas quando você diz que ele é um sábio, existe, é impossível você dizer isso, vamos dizer, com completa isenção de sentimentos. Não é assim? Isso se dá por quê? Porque justamente está envolvida na ideia de sabedoria, a ideia de compreensão de elementos fundamentais da vida humana. Está claro isso aí? Mais ainda, a ideia de sábio não abarca simplesmente a compreensão teórica dos princípios da vida humana. Quer dizer, um sujeito que tem uma compreensão teórica dos fundamentos da boa vida ainda não é um sábio. Não é isso? De chegar, quando chegar na hora de aplicar esses conhecimentos para ter uma boa vida, ele só troca os pés pelas mãos e dá tudo errado, nós não vamos dizer que ele é um sábio. Não é isso? Quer dizer, a ideia de viver uma vida excelente ou de ser extremamente hábil na aplicação dos princípios fundamentais da vida também está incluída na ideia de sábio. Está claro isso aí? Veja bem, a gente tem uma grande facilidade em admitir que um outro sujeito sabe uma coisa que nós não sabemos. Não é isso? A gente conversa 5 minutos, por exemplo, eu converso 5 minutos com um sujeito que é químico, eu imediatamente percebo que ele sabe alguma coisa que eu desconheço completamente. Então, não existe em dizer, o sujeito conhece, sabe muito mais de química do que eu. E é bem possível que ele conheça muito bem toda a ciência química. Mas a gente tem uma grande dificuldade em dizer que fulano é um sábio, é um grande sábio. Isso a gente não diz com a mesma facilidade. Essa palavra não sai da nossa boca com a mesma facilidade. Justamente porque o grau de dissociação entre um conhecimento e a vida individual pode ser muito grande dependendo do tipo de conhecimento. Por exemplo, um sujeito pode compreender a ciência física perfeitamente e ser, por outro lado, certo? Um imbecil e um canalha. Não é isso? Quer dizer, ele pode nos campos outros todos da vida ser completamente imbecil, certo? E até mesmo um sujeito profundamente desonesto. Não é assim? Mas isso é difícil de conceber num sábio. Está claro, hein? Veja bem, esse processo é importante porque é dessa concepção abstrata de sábio que vai surgir todo o movimento filosófico na Grécia. A filosofia vai surgir como uma tentativa, uma busca para encontrar os meios de atingir essa sabedoria. Mas se o objetivo não estiver claro, os meios pelos quais se tenta alcançar esse objetivo também não serão claros. Aliás, essa ideia de objetivos e meios também é uma das notas ou dimensões da ideia de sábio. Veja bem, o que é um excelente nadador, que seria um sofos da natação entre os gregos? É o sujeito que sabe perfeitamente qual o propósito daquela atividade, qual o objetivo. Quer dizer, o que ele tem que fazer? Ah, eu tenho que chegar do outro lado da piscina antes dos outros, por exemplo. Não é isso? E que conhece e possui os meios para exercer isso. Quer dizer, a ideia de subordinar uma série de atos a um único propósito principal, certo? Está incluída na ideia de qualquer técnica. Está claro isso aí? Então, por exemplo, a mesma coisa, você leva o seu carro no mecânico, ele ouve uma coisa, olha outra, toca outra. Tudo isso com o objetivo de descobrir por que este carro não está funcionando. Opa. E ele quer descobrir isso para quê? Para fazer o carro funcionar. Quer dizer, o propósito da arte da mecânica de automóveis é muito claro. Fazer o carro voltar a funcionar. Assim como da arte da natação, chegar do outro lado primeiro. E assim por diante. Está claro isso aí? Certo. Este propósito, ele serve nas técnicas como princípio primeiro. Quer dizer, qual a primeira coisa que você precisa saber sobre qualquer técnica? Qual é o seu propósito? Antes de saber esse propósito, se você não souber esse propósito, você não vai ter a menor ideia do que aquele sujeito está fazendo. Está claro isso aí? Veja bem, então esse propósito tem dois aspectos. Um aspecto concreto, que é o objetivo que o sujeito quer atingir concretamente. Então, o nadador, eu quero ganhar essa competição aqui. E a ideia geral deste propósito. Então, por exemplo, na mente do mecânico existe uma noção do carro em perfeita operação. Existe na mente dele como que uma imagem estrutural de todas as transmissões e mudanças de energia, desde o combustível até o andar do carro. Não é isso? Ele sabe mais ou menos tudo o que acontece com a energia gerada pelo combustível até que ela vira movimento das rodas. E ele sabe, toda vez que o carro não funciona, é em alguma dessas etapas, alguém falhou em alguma dessas etapas. Está claro isso aí? Quer dizer, esta ideia do carro em perfeita operação é, então, o princípio primeiro da arte da mecânica. Está claro isso aí? O propósito da arte da mecânica só pode ser alcançado quando o sujeito faz com que um determinado carro concreto seja uma imagem mais ou menos fiel dessa ideia que tem na cabeça dele. Está claro isso aí? Então ficou claro aí aqui, veja bem. O sujeito entender uma técnica é ele então entender duas coisas. Certo? Primeiro, ele entender a ideia, que é o princípio primeiro daquela arte. E segundo, ele compreender os meios pelos quais aquela ideia se realiza concretamente. E se atinge então o propósito da arte. Então, esse processo aqui foi o ponto, isso que nós estamos falando aqui, foi provavelmente. É provavelmente um exemplo do que foi feito pelos primeiros filósofos gregos. Porque eles logo chegaram à conclusão de que, então, um sábio é um sujeito que compreende, em primeiro lugar, duas coisas. Qual o primeiro princípio da vida humana? E segundo, qual o seu propósito? Tá claro isso aí? Segundo, uma vez compreendido o primeiro princípio e o propósito, o sujeito deve aprender, então, quais são os métodos ou quais são as ações concretas que conduzem à realização desse propósito. Tá claro, hein? Bom, então vamos fazer um parênteses na ideia de sabedoria ou na ideia de sofos, certo? E olhar um pouco o panorama mental e cultural grego na época dessas primeiras especulações, certo? Quer dizer, vamos ter alguma ideia da cosmovisão grega. Veja bem, os gregos, assim como todos os povos normais, certo? Tinham na sua cosmovisão uma característica, quer dizer, a cosmovisão grega era em dois planos, quer dizer, para os gregos a realidade se dividia em dois planos, assim como para a imensa maioria de todos os povos em toda a história humana. Então existia o plano dos deuses e existia aqui o plano dos homens. Está claro isso aí? Então, por exemplo, para a imensa maior parte das pessoas na nossa cultura existe o paraíso e a terra. A vida no paraíso e a vida na terra. Nós não temos os mesmos deuses que tinham os gregos. Mas nós temos a noção de paraíso, que substitui perfeitamente a outra noção. Está claro isso aí? Quer dizer, veja bem, a maioria dos povos possui uma cosmovisão em dois planos, que explica que a realidade é composta de dois tipos de coisas. Segundo os gregos, então, os deuses viviam uma vida perfeita e excelente, e nós vivemos uma vida confusa e cheia de problemas. Então, nós vivemos uma vida problemática, certo? A vida dos deuses nunca era problemática. Está claro isso aí? Como todos os povos também, os gregos possuíam meios que, segundo eles, ligavam a vida concreta dos homens com a vida dos deuses. Quer dizer, os gregos possuíam uma religião, com uma série de práticas. Então, você faz isso e você estará com Zeus. Você faz isso e Ares te dará uma bênção. E assim por diante. Ali, na verdade, os gregos tinham deuses para praticamente qualquer coisa. Então, tinha o deus da cerca. Certo? Você vai fazer uma cerca no seu quintal, você tinha que fazer ela de um modo ritual, porque tinha o deus da cerca que ia fazer com que aquela cerca de fato protegesse o seu quintal e separasse ele do que estava fora dele, e assim por diante. Em algum momento, essa religião perdeu a credibilidade entre os gregos. Essa é uma característica comum da Grécia, dos primeiros filósofos, certo? E da nossa sociedade atual. Quer dizer, em algum momento houve uma crise da cosmovisão grega. Estava lá, os sujeitos tinham aquela religião, possuíam lá os registros dos ritos, e em geral faziam aqueles ritos, mas tinham uma dúvida profunda acerca da sua eficácia real. Veja bem, o problema do gregos não é se existiam os deuses, era se a religião deles funcionava. E é nesse sentido que o problema deles é o problema humano deles é semelhante ao nosso, na nossa época. Se você perguntar para a maior parte, por exemplo, dos brasileiros ou norte-americanos, Deus existe? O sujeito vai falar, claro. Ah, e a religião, o templo? Ah, isso eu não sei, os padres só pensam bobagem. É uma crise, não é uma crise da cosmovisão no sentido estático, certo? Mas uma crise da religião, uma crise, eu não sei se existem meios concretos pelos quais eu ligo este plano ao outro plano. Eu vou na igreja e não acontece nada, minha vida não muda nada, eu vou na igreja e vejo que o padre é pior do que eu, não é assim? Certo. Então, isso gera uma crise geral da religião. A religião como um todo perde a credibilidade. Então, num certo sentido, a situação é mais parecida com os Estados Unidos, em que as pessoas continuam, na sua maioria, continuam indo nas igrejas toda semana, certo? Mas a crença delas no impacto real daquilo sobre essa vida é muito pequena. A maioria das pessoas que praticam uma religião hoje vão dizer: olha, a religião faz diferença no sentido seguinte, se você for no templo toda semana e acreditar nisso aqui, quando você morrer você vai para o paraíso e não vai para o inferno. Não é isso? Então nós temos a anomalia da prática de uma religião que tem muito poucos efeitos concretos. Quer bem, os gregos não tinham a noção de um paraíso. Para eles todo mundo ia para o inferno, com exceção de um ser notável ou outro. Quer dizer, o número de pessoas que eles pensavam que depois da morte ia para um estado feliz era infinitesimal. Seria a mesma coisa que assim, vamos imaginar um cristianismo em que nós acreditamos que só o Cristo e os apóstolos foram para o céu. O resto, todos nós... Veja bem, de céu e inferno não, é exatamente o que a gente está falando. Os gregos não tinham uma noção de céu, certo? Eles tinham, para eles, o propósito da religião era, como para a maioria dos povos, mudar alguma coisa na sua vida aqui agora. Certo? O grego estava muito pouco interessado no seguinte: olha, se eu fizer essa oração aqui, rezar aqui desse jeito, fizer esse rito, matar uma galinha, certo? Eu vou para o céu, mas o céu é só depois de amanhã. Certo? Eu quero saber o seguinte: se eu fizer isso, a minha cerca vai impedir os lobos de entrarem no meu quintal e comerem as minhas galinhas? Entendeu? Quer dizer, o problema religioso dele era muito mais concreto. O que é, na verdade, um problema religioso comum até hoje. Não é isso? Quer dizer, o sujeito reza, pedindo um negócio, nada acontece, daí ele, puxa vida, será que isso funciona mesmo? Se não acontece nada aqui, por que vai acontecer alguma coisa depois que eu morrer? Se isso aqui não me ajudou enquanto eu estava nesta vida, por que vai me ajudar na outra? Tá claro assim? Veja bem, que isso é simplesmente... Eu não estou dizendo que essa é uma atitude normal. Eu estou dizendo que isso acontece. Não estou dizendo que essa também é a atitude ideal. Certo? Não estou dizendo que este é um meio objetivo de se avaliar a verdade ou falsidade de uma religião. Eu só estou dizendo que é um meio concreto que ocorrerá à mente da maior parte das pessoas. Não é isso? Quer dizer, que os ritos podem perder toda e qualquer ou não apresentar nenhuma eficácia concreta. Era bem, isso é importante porque foi esta crise que deu origem à filosofia. Veja bem, em todos os povos, o conjunto de ritos, quer dizer, o conjunto de meios rituais, ou a religião no seu aspecto ritual, sempre foi considerada como uma imagem estrutural ou fixa disto que os gregos passaram a chamar de Sofia. Se você perguntasse, por exemplo, para um índio guarani, não, o que é sabedoria? Ele não tinha essa palavra. Mas ele ia te dizer que, olha, para você viver como índio, viver bem como índio, para cada coisa que você faz, existe uma maneira correta de fazer, que inclui, certo, não somente as ações exteriores, como um determinado pensamento interior e um sentimento interior. Quer dizer, cada ação tinha o seu rito. Ele vai dizer, olha, viver bem é fazer tudo de maneira ritual. Se você fizer tudo de maneira ritual, os deuses vão te ajudar e a sua vida vai funcionar. Está claro isso aí? Então, veja bem, a necessidade da filosofia surge quando, numa determinada civilização, certo? Este conjunto de meios rituais é posto em dúvida. Quando o senhor nos jogava sobre a questão da transformação estática, o que, que a gente poderia dizer que tem uma relação com o determinismo, com base no que o colega perguntou sobre um encaminhamento das pessoas para uma instância que não é nem no céu, no inferno, se não é que estamos hoje? Não, veja bem, as religiões, elas são diferentes na ênfase que elas põem numa outra vida ou nessa vida. Todas as religiões falam que existe alguma continuidade da consciência depois da morte, né? Mas algumas religiões fazem disso um elemento central. Por exemplo, o cristianismo e o islamismo, eles insistem nesse ponto o tempo todo. Olha, o importante é a outra vida, faça assim, assim, assim, assim, você vai ganhar outra vida. Outras religiões, como por exemplo o judaísmo ou a religião dos gregos, punha muito pouca ênfase nessa outra vida. O importante, que é de comum entre todas as cosmovisões da humanidade, é a ideia de dois planos. Esses dois planos não necessariamente se mostram naquela religião como duas vidas, quer dizer, dois planos em que o ser humano habitará. Certo? Mas simplesmente como um é o plano das imperfeições e o outro é o plano das perfeições. Às vezes o plano das perfeições não inclui quase que nenhum elemento humano. E assim era para os gregos. Quer dizer, para os gregos assim, olha, o mundo das perfeições é o mundo dos deuses. E na mitologia grega tinha lá dois ou três seres humanos que foram elevados àquele plano. Você olha, no decorrer de toda a história teve dois ou três sujeitos, né, que foram para lá. Então veja bem, nem sempre o propósito de uma religião ou o discurso de uma religião se baseia na ideia de que você deve fazer um esforço para ser transferido de um plano para o outro. Certo? Então, o cristianismo, o islamismo e, por exemplo, a religião original da China, que depois sofre uma readaptação em taoísmo, confucionismo, uma religião expressa no I Ching, por exemplo, também punha ênfase na mesma coisa. Quer dizer, a ideia de que existe um plano terrestre e um plano celeste e seu propósito é agir de um jeito para ser transferido para o plano celeste depois. Certo? Outras religiões nunca puseram ênfase nisso. Então, por exemplo, a religião grega, assim como a religião judaica primitiva, não punha ênfase nisso. Dizia, não, olha, existe o plano superior e o plano inferior, e você deve se comportar assim, certo? Porque isso mudará a sua vida no plano inferior. Então, por exemplo, a ideia corrente entre os antigos judeus, os judeus das épocas proféticas, e os gregos, não era que se você fizer isso e morrer, você vai para o céu. Eles falavam, olha, se você fizer isso agora, deste jeito, os deuses cuidarão de você. No caso dos judeus, obviamente, Deus cuidará de você. E eles diziam, quando muito, é o seguinte, olha, se você faz esse esforço em vida e Deus cuida de você em vida, por que não cuidará depois da morte também? Mas a ênfase não estava nisso, percebe? Veja bem que isso é difícil de imaginar, porque o nosso imaginário está moldado pela tradição cristã. Assim como para um árabe, isso é muito difícil de imaginar, porque o imaginário dele está moldado pela tradição islâmica. Ou para um chinês. Também é difícil para um chinês pensar assim. A gente sempre, quando a gente pensa em religião, a gente pensa em ir para o céu. Quer dizer, ir para um estado de perfeição, ser transferido para um estado de perfeição. É evidente que religião é isso. Não, mas existem dois tipos de religião em geral. Certo? Um tipo põe ênfase nisso, outro tipo não põe. Põe ênfase na ideia de que o outro plano deve entrar na sua vida. Seja a sua vida onde ela for. Está claro isso aí? Tanto que a ideia de paraíso dos gregos, quando se formulou claramente, ela era completamente diferente da nossa. Primeiro que o paraíso era no mesmo lugar que o inferno. O paraíso dos gregos era embaixo da terra também. Está claro isso aí? Mas essa ideia, a ideia de continuação da vida após a morte, nunca teve a mesma importância entre os gregos ou judeus que tem entre os muçulmanos, cristãos e chineses antigos. O importante é que existem dois planos, o plano da perfeição e o plano da imperfeição, e que deve existir algum meio de relacionar um plano com o outro, e que é essa relação que vai tornar melhor a sua própria vida. Tá claro assim? Certo. Então, em qualquer povo em que os ritos têm credibilidade ou eficácia, quer dizer, seja uma credibilidade objetiva ou subjetiva, certo? Não surge a necessidade de se perguntar o que é a sabedoria e como se alcança a sabedoria. Você tem algum exemplo exterior concreto da sabedoria. Sabedoria é o conjunto dos ritos. Pô. Você faz isso, isso, isso, isso, isso, sua vida é boa. Está claro isso aí? Quer dizer, essa ideia só surge quando os ritos perdem a sua credibilidade ou a sua eficácia. Está claro isso aí? Veja bem, para que se dispense a filosofia, é possível ela ser dispensável. Ela é dispensável em dois casos. Nos casos em que os ritos têm credibilidade, mesmo que não tenham eficácia, certo? Ou no caso em que os ritos têm eficácia. Quer dizer, não é preciso uma religião que funcione para que o sujeito não pense no problema da filosofia. É preciso uma religião que todo mundo acredita que funcione. Está claro isso aí? Então, aí surge essa questão. Quer dizer, o que vamos fazer? Como vamos relacionar a nossa vida com a perfeição? Então, aí os filósofos chegam à sua primeira conclusão. Eles dizem, olha, é evidente que o princípio primeiro da vida humana, veja bem que isso foi um pressuposto para eles, o princípio primeiro da vida humana se encontra neste plano de perfeição e não no plano de imperfeição. Para todos os primeiros filósofos tinham uma resposta geral para aonde você deve procurar o princípio primeiro da vida. Eles diziam, se é evidente que no mundo dos deuses. Está claro isso aí? É a conclusão deles, o princípio pelo qual eles chegam a essa conclusão é muito simples. Certo? Ora, se o princípio de perfeição, o princípio de excelência da vida estivesse disponível neste plano, certo? Alguém já o teria descoberto há muito tempo e já o estaria ensinando. Certo? Então eles chegaram à conclusão, olha, se a nossa religião não funciona, é porque existe alguma coisa errada acerca da nossa ideia de como funciona ou como opera o plano dos deuses. Tá claro, gente? Então vocês vão encontrar uma discussão sobre essa problemática dos primeiros filósofos acerca da religião grega no diálogo Eutifron de Platão, que é o diálogo sobre a piedade religiosa, certo? Então fica aí como leitura recomendada. Certo. A primeira coisa que então escandalizava os filósofos acerca deste plano da perfeição que era simbolizado pelos deuses era a sua aparente incoerência. Os deuses são muitos e eles têm vontades contrárias, então portanto não é possível viver de acordo com os deuses. Você pode viver de acordo com alguns deuses e outros te odiarão por isso. A multiplicidade de deuses com vontade completamente independente tornava impossível a organização da sua vida de acordo com a vontade deles. Está claro isso aí? Isso seria a mesma coisa que você tentar educar uma criança com 5 ou 6 adultos mandando nela ao mesmo tempo. Então vamos fazer assim, vamos botar 6 ou 7 pais e mais 6 ou 7 mães para cuidar de uma criança, todos na mesma casa. Pobre diabo fica lá louco. Ele crescerá e o único desejo dele será matar todos os pais e mães. Quer dizer, seria impossível ele satisfazer a vontade de todos eles. O número de vezes em que essas vontades entrariam em contradição uma com a outra, certo? Tornaria impossível para ele uma vida pacífica. Está claro? Assim se sentiam os primeiros filósofos gregos em relação aos deuses gregos. Ah, você faz isso e Ares gosta de você. Mas quando Ares gosta de você, Hefestos não gosta, porque Ares era amante da mulher de Hefestos. E assim vai. Você faz isso aqui, Atena gosta de você, mas Poseidon te odeia. Então era impossível para ele organizar uma vida de acordo com isso. Então eles chegaram a uma conclusão, sim, uma conclusão muito simples, certo? Mas que exige um tremendo salto abstrativo. Certo? Essa é a conclusão. É simples, olha, todas essas narrativas sobre os deuses são símbolos. Não são uma explicação literal da realidade do outro plano, mas uma representação dessa realidade. Está claro isso aí? E aí então começa a fase dos erroneamente chamados filósofos físicos ou naturalistas. E aí começa a fase dos pensadores pré-socráticos, que querem responder a uma pergunta fundamental. Quer dizer, qual é o princípio primeiro de todas as coisas? Então, para isso eles dão, os diversos pensadores dão as mais diversas respostas. Por exemplo, Tales de Mileto dizia, o princípio primeiro de todas as coisas é a água. Todas as coisas se originam da água. Se você compreender a água, você compreendeu o elemento fundamental. Veja bem, essa busca de qual era o elemento primeiro e fundamental visava a aquisição de uma sofia. Visava o sujeito aprender a arte da vida. Está claro isso aí? Outros pensadores diziam, não, o princípio supremo é duplo, são duas coisas. Por exemplo, o amor e o ódio. Outros ainda diziam, o princípio primeiro das coisas é múltiplo, como Demócrito. Então, o princípio são os átomos. É um número infinito de átomos. Então, existem os mais diversos pensamentos. E não seria natural dizer que esses pensadores eram físicos, porque eles comparavam o primeiro princípio a elementos da natureza. Certo? Quer dizer, Tales precisaria ser um pouco tolo para pensar que literalmente a água que bebemos é o princípio primeiro de todas as coisas. Veja bem, mas o que acontece? Porque o que acontece é que se tem uma intuição, certo, que guiou os filósofos desde o começo, certo, é que deveria se tomar o máximo cuidado com o uso da linguagem. De modo que os primeiros filósofos hesitam em cunhar neologismos. Então, veja bem, quando eles dizem, não sei qual é o primeiro princípio, e eu percebo que o primeiro princípio é assim, assim, assim, assim, ao invés de cunhar um novo nome para designar esse primeiro princípio, o sujeito dava para ele o nome de algo conhecido e que era semelhante a esse primeiro princípio, tal como ele o percebia. Está claro, hein? Então, por exemplo, quando Tales dizia que o primeiro princípio é a água, ele não se referia à água que nós bebemos, mas a algo que neste plano é representado maximamente pela água. O mesmo vale para amor e ódio e assim por diante. Certo? Até que chegam dois pensadores que expressam de modo mais claro o seu pensamento acerca do princípio primeiro. E eles não cunham um neologismo, um novo termo, mas eles passam a usar um termo antigo num outro sentido, num novo sentido. Esses dois pensadores são Parmênides e Heráclito. Parmênides e Heráclito serão, então, os avós ou patriarcas da filosofia tal como a conhecemos. Parmênides e Heráclito têm em comum o fato de terem ambos dito: o primeiro princípio de todas as coisas é o ser. Eles pegaram uma palavra cujo sentido é muito geral e deram a ela um significado puramente abstrato. O primeiro termo abstrato da filosofia é ser. Está claro isso aí? O problema é que Parmênides e Heráclito tinham visões extremamente opostas acerca do que era esse ser. Ao descrever este princípio primeiro, eles descreveram justamente o contrário. Então, Parmênides dizia: o ser é absolutamente imutável. Enquanto que Heráclito dizia: o ser é exatamente a mudança e a mutação. Veja bem, esses dois pensadores eram extremamente radicais na sua concepção. Então, eles diziam: olha, tudo o que existe se reduz, em última análise, a esse primeiro princípio. Isso é a conclusão a que eles chegavam. Então, olha, Heráclito chegava à conclusão: não existe nada de imutável. Tudo muda constantemente. E Parmênides, pelo contrário, chegava e dizia: não existe nada de mutável. O movimento é impossível. A mudança é impossível. Veja bem, nessa primeira aula, é muito difícil a gente se voltar para o conteúdo deste conceito ser na mente de Parmênides e Heráclito. Por quê? Porque ninguém aqui ainda está acostumado ao exercício filosófico. Mais para adiante nesse curso, vocês vão entender qual foi o tremendo salto que houve entre pensadores como Tales e Empédocles para Parmênides e Heráclito. Está claro isso aí? Porque mais para adiante nós vamos rechear, então, este conceito ser com as nossas próprias observações. Certo? Por enquanto fica só anotado que a ideia que ocorreu a eles é a ideia que permite a existência da filosofia tal como a conhecemos. Enquanto os filósofos usavam um símbolo natural ou concreto para representar o princípio supremo, eles não estavam tão distantes das tradições religiosas pré-existentes. Está claro, hein? Veja bem, é uma característica de todas as tradições religiosas o representar o princípio supremo por elementos naturais. Ou, pelo menos, ligá-lo a algum objeto natural. Então, por exemplo, a religião mais abstrata que existe, que é o islamismo, e que diz: olha, você não pode representar Deus de jeito nenhum, porque Deus não tem semelhantes. Certo? Vai dizer: mas você deve rezar para Deus olhando para tal direção. Quer dizer, para Meca, para a Kaaba, o templo da Kaaba. Então eles ligam Deus a um ponto geográfico, a um local. Não porque eles dizem que Deus está ali, mas para que você se ligue para ele, você tem que se voltar para lá. Quando você diz que o princípio supremo é o ser. Isso é completamente diferente, porque assim, não, peraí, para onde eu olho para me ligar ao ser? Então, assim, se você dissesse, olha, o princípio supremo é igual à água, então lavar-se seria um rito. E assim por diante. Quando você fala é o ser, você cortou a ligação ritual. Tá quase, hein? Quer dizer, como você vai fazer para se ligar ao ser? Bora, você já é o que você é. Então você já está ligado a ele? Tá claro isso aí? Então vamos dizer, o que torna a filosofia um ramo, vamos dizer, da atividade intelectual e espiritual humana independente é o fato de designar o princípio supremo pelo termo ser. Entendeu? Se pergunta, por quanto jeito fala, Tales fala, é como a água? Ora, o taoísmo fala exatamente a mesma coisa. Lao Tse diz lá no Tao Te Ching, olha, ó, a maior perfeição é como a água. Quer dizer, e um grande número de religiões, se não todas, vão usar a água como símbolo da pureza divina, não é isso? Ou da receptividade em relação a Deus e assim por diante. Isso quer dizer que, veja bem, o uso de um símbolo natural para representar o princípio supremo colocaria a filosofia no campo seguinte: a filosofia é mais uma religião, é uma nova religião. Como Deus assim, e ritos assim. O que destaca ela, diferencia ela desse contexto, é o fato dela começar, certo, usando um nome perfeitamente abstrato para o seu princípio supremo. Tá quase, hein? Dá para captar essa diferença? Porque é essa diferença que vai caracterizar tudo na filosofia. Certo? Por exemplo, se não existe nenhum rito, qual o meio pelo qual o filósofo se liga a este ser? Certo? Os filósofos, desde o começo, vão te dizer, evidentemente, é a reflexão. É a sua própria inteligência. Tá claro, hein? Um primeiro princípio abstrato, evidentemente, certo? Se associa ao homem pela inteligência abstrata do homem. Essa ideia, certo? De que você tem, por um lado, como princípio supremo o ser e como meio de ligação o refletir, a reflexão, a inteligência humana, certo? Ela não será colocada em questão na filosofia durante mais ou menos 1800 anos. A primeira vez, certo, em que alguém vai questionar essa ligação entre o ser e a inteligência, ou vai pôr em dúvida essa ligação entre o ser e a inteligência, é no final do século XIII, começo do século XIV. Quer dizer, durante os primeiros 1600, 1800 anos, toda a filosofia é movida pela ideia de paridade entre o ser e a inteligência, ou de possibilidade de comunicação entre o ser e a inteligência. Tá claro, gente? Mas até então, quer dizer, ainda, né, que os filósofos tenham chegado a uma conclusão acerca do seu princípio supremo, quer dizer, do princípio supremo que orienta a filosofia, isso não era suficiente para fazer da filosofia uma forma de vida comunicável. Quer dizer, poucas pessoas poderiam viver como viveram Parmênides e Heráclito. Parmênides e Heráclito viveram de um modo muito mais semelhante aos dos místicos das grandes religiões do que ao modo em que as pessoas comuns vivem. Eles eram sujeitos que se retiravam da companhia humana, viviam fazendo jejuns e sofrendo abstenções e asceses que a gente não vai praticar na nossa vida e a maior parte das pessoas não vai praticar. Isso quer dizer que, enquanto os grandes pensadores, os grandes filósofos eram sujeitos com uma vida maximamente estranha, a filosofia não poderia se tornar um movimento que tivesse uma influência concreta sobre a sociedade como um todo. Quer dizer, a atividade de um Parmênides e de um Heráclito tinha grande influência sobre os seus discípulos imediatos, mas não modificava em nada, por exemplo, as estruturas da sociedade grega. Está claro isso aí? Então, por exemplo, Parmênides nunca fundou nenhuma instituição educacional. As pessoas vinham para ele e ele explicava a doutrina dele e apresentava os argumentos a favor dela, e Heráclito a mesma coisa. Nenhum deles pensou em fundar uma escola. Não, vamos aqui comprar um prédio ou alugar um prédio e começar a chamar as pessoas para ouvir isso aqui. O primeiro sujeito a fazer isso na história da filosofia é Platão, e a gente já vai descobrir por quê. Entre Platão e Parmênides tem um sujeito excepcional. Então, se Parmênides e Heráclito são os avós da filosofia, esse sujeito será o pai da filosofia, e esse sujeito é Sócrates. Quer dizer, o rumo da atividade filosófica muda quase que completamente no período antes de Sócrates e no período depois de Sócrates, e esse rumo muda por causa da pessoa de Sócrates. Com relação a essa questão de fundar as escolas, veja bem, Pitágoras fundou, certo, uma escola. Mas o pitagorismo, certo, era muito mais uma mística do que uma escola filosófica. Ele era muito mais uma associação de mistérios, uma associação esotérica, do que uma escola filosófica. Certo? Ele teve, o trabalho de Platão e as crenças dos pitagóricos tiveram uma grande influência sobre o platonismo, sobre a pessoa de Platão, e entraram na história da filosofia, certo? Tal como nós a conhecemos, por meio de Platão, embora, segundo reza a tradição, tenha sido Pitágoras que cunhou o termo filósofo. Está claro isso aí? Embora ele tenha sido cunhado o termo filósofo, ele não fundou exatamente uma escola filosófica. O modo, certo, de organização da organização pitagórica, da associação pitagórica, era muito mais semelhante, por exemplo, ao modo das organizações místicas do cristianismo e do islamismo. Aquilo lá era muito mais semelhante a um mosteiro ou uma tarika, que é uma organização esotérica e espiritual muçulmana, do que de uma escola filosófica. Aquilo lá era muito mais parecido com um mosteiro do que com uma faculdade, do que com um instituto de educação superior. Está claro isso aí? Veja bem, a primeira diferença: as escolas filosóficas estavam abertas para todos, as associações místicas não estão abertas para todos. Certo? O sujeito que queria ser o neófito pitagórico, ele tinha que passar por uma série de provas que duravam anos. Durante os primeiros 5 ou 7 anos, por exemplo, ele podia assistir às reuniões, mas não podia abrir a boca. Então, por um lado, Pitágoras foi um dos primeiros filósofos. Por quê? Simples, porque Pitágoras dizia que o primeiro princípio de todas as coisas era o número, ou a unidade. Ele foi talvez o primeiro sujeito a ter usado um simbolismo abstrato para se referir ao plano da perfeição. Veja bem, dizer que o primeiro princípio é como o número ou a unidade é muito diferente de dizer que é como a água. é muito difícil você fazer o uso ritual de uma conta de mais, né? Uma conta de somar. Tá claro isso aí, mas os pitagóricos tinham lá os seus ritos, só que esses eram tão secretos que não sobrou nenhuma notícia para nós de como eles eram feitos. E nisso é muito diferente a escola pitagórica das escolas filosóficas depois de Sócrates. Tá claro isso aí? Nesse sentido, nós podemos dizer, a primeira escola filosófica foi a Academia de Platão. Na Academia de Platão, em princípio, qualquer um podia entrar, certo? E não existiam ritos especiais, secretos, distintos dos ritos que os próprios gregos já faziam em geral. Tá claro, hein? É certo que na Academia, a religião grega sofria uma certa transmutação. Mas Platão não apresentava para os seus discípulos um grupo, um conjunto de ritos que fosse distinto dos ritos da religião grega, como fazia Pitágoras. O que, aliás, atraiu a perseguição aos pitagóricos. Os pitagóricos foram praticamente dizimados porque eram considerados hereges, porque tinham outros deuses que não eram os deuses gregos e outros ritos que não eram os ritos gregos. Tá claro isso aí? Então, embora, segundo a tradição, Pitágoras tenha cunhado o termo filósofo, nós não podemos dizer que o que ele fez foi uma escola de filosofia. Embora tenha sido das escolas de mística, da antiguidade, provavelmente é que mais diretamente e mais amplamente influenciou as escolas filosóficas depois. As analogias entre o pensamento pitagórico e o pensamento platônico são muito fortes, como muito bem demonstra Mário Ferreira dos Santos. Mas o que caracteriza, certo, a filosofia tal como a conhecemos é, primeiro, a ausência de rituais específicos, com exceção, evidentemente, da concentração e reflexão contemplativas. Está claro isso aí? Segundo, em princípio, a abertura dos ensinamentos para toda e qualquer pessoa. Quando eu digo em princípio, por quê? Porque, como a gente vai ver, na prática, alguns ensinamentos de algumas escolas filosóficas ficaram, durante alguns séculos, restritos a um número muito pequeno de pessoas. Então, por exemplo, até o tempo de Aristóteles era comum que eles tivessem algumas classes que eram abertas a todos e outras classes que eram fechadas para um grupo seleto. Mas não existia uma barreira muito clara e definida ou formal entre o grupo dos de dentro e o grupo dos de fora. Como, por exemplo, se você for no mosteiro da Cartuxa aqui no Rio Grande do Sul, é assim, olha, tem o sujeito que é monge e o sujeito que não é. Certo? Existe uma distinção formal entre eles e muito clara. Não é assim, não, aqui tem um lugar, a gente dá umas aulas e quando acaba a aula, um grupo menor de pessoas se reúne para conversar mais. Certo? Quer dizer, o limite, a fronteira entre um grupo e outro não é fixa. Já a fronteira entre o que é um monge cartucho e o que não é um monge cartucho é evidentemente fixa e claro. Não existe a fronteira entre o que era um pitagórico e o que não era um pitagórico, era evidentemente claro. Mas a fronteira entre o que era um acadêmico na escola de Platão e o que não era, era perfeitamente nebuloso. Assim como na escola de Aristóteles. Está claro isso aí? Então, antes da gente descrever por que a figura de Sócrates traz essa mudança, vamos fazer uma pausa para um cigarro.